Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aquele jantão do Jovem Nerd, quem está na primeira base? Aqui é o JP, tô de taco na mão. Se quiser, né, cara? Segunda base, Jeff Paiva. Aqui é o Ken Fujioka e, acredite ou não, eu já fui da seleção brasileira de beisebol. Nossa! Que revelação! Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e o Charlie Brown e o Pateta me ensinaram a jogar beisebol. É verdade, tinha um Pateta. Com 300 tacos na mão, é isso? É, eu ficava rodando e caía todos e ficava um só, pô, demais. Aqui é a Azaghal e se eu morasse nos Estados Unidos eu acho que ia gostar de beisebol. Sei não, hein, cara, sei não. Muito bem, nerds. Todo ano a gente agora faz um Nerdcast sobre esportes que não são populares no Brasil, né? Ano passado a gente fez futebol americano e este ano, já que a gente tem aqui uma galera que adora beisebol, Fujioka, Jeff Paiva, JP tá nos Estados Unidos, então tá na casa da parada. Não é só isso, a gente tá fazendo por outro motivo, né? Qual motivo? A gente tem dois Kens no elenco do Nerdcast. A ideia desse Nerdcast surgiu na curioso, quer dizer que isso vai virar uma tradição falar sobre esporte? Pois é, esse ano a gente tinha que ter falado de rugby, né? Porque teve a Copa do Mundo, mas a gente não achou especialistas. Só tem curioso de rugby então, ainda. Então é, então vamos falar de beisebol. Se você não entende esse jogo, quer entender essas oportunidades, se você acha beisebol chato, até semana que vem. Ou então encara esse Nerdcast como uma coisa autêntica, diferente. Se você achar muito chato, levanta e vai comprar um cachorro quente. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ao Nerdcast! Vamos! Essa semana, Azaghal, temos o recado da nossa querida Panini. Olha! Que já esteve aqui conosco algumas vezes. Sim. Com coleções maneiras de quadrinhos. Dessa vez, cara, eles vieram anunciar a chegada do Panini Books Club. Olha aí! Que é um clube do livro. Do livro. Da Panini. Da Panini. É um clube com compra de crédito. Você pode comprar crédito. Se você for lá e se cadastrar agora, você ganha R$10 já de crédito. Uhum. E aí você pode comprar, através desse clube, livros com ofertas especiais, etc. e tal. Tem um link aí pra você conhecer. Mas o livro que tá marcando o lançamento do Panini Books Club, atenção, fãs de Harry Potter, que eu sei que nós temos bastante. Olha aí. É o livro Harry Potter... Das páginas para a tela, Azaghal. Pelo nome a gente entende que é um livro que vai mostrar como o livro foi levado ao cinema. Exatamente. É um livro que tem mais de 600 e mais ilustrações. Fala sobre tudo de toda a produção cinematográfica do Harry Potter. Do primeiro ao último filme, os 8 filmes. São mais de 500 páginas e o livro pesa mais de 3 quilos. 3 quilos, 300 e pouco. Nossa! É uma chaproca. É uma parada pra colecionador. É pra colecionador. Tem pra que gostar muito de Harry Potter. É fã mesmo, cara. Tem entrevistas inéditas com a galera, com os atores. 90% do material desse livro é inédito. É inédito. Isso é maneiro pro fã, cara. O fã porra, tem quem, que ter essa parada. Pra quem gosta de Harry Potter. Exatamente. E garanto o seu, porque esse tipo de produto, os caras normalmente fazem pouco, é só pra colecionador mesmo. Isso. Que tem que gostar muito de Harry Potter. Vai lá pegar o seu Harry Potter das páginas para a tela. Seguindo aí, Azaghal, pra quem não viu ainda, a nossa nova atração Nerd Player está no ar. Toda sim. Terça-feira agora. Sim. No mesmo canal do Jovem Nerd. Você já assina, você já recebe. Mesmo canal e o mesmo horário. No mesmo horário o quê? Na internet, sempre o mesmo horário, o que você quiser. Exato, né? E a gente começou, cara, o primeiro episódio já com Batman Arkham City. Isso. Primeiro episódio já patrocinado pela Warner. Olha só que bonito. Tamo aí. Case de sucesso. Eu joguei um pouco de Batman Arkham City. Ah, você jogou? Joguei ontem. E aí? Fiz um check-in no Get Glue, inclusive. Uh-huh. Eu gostei bastante. Eu gostei do outro pra caralho. Achei legal. Mas muito legal. Lembrando que a versão brasileira já vem com uma história em quadrinhos junto. De 144 páginas, escrito pelo Paul Dini. Isso. Que escreveu também o Batman Arkham Asylum e o Arkham City. A versão em português tem legendas em português. Todos os textos, tudo que aparece em tela, tudo em português. E é português do Brasil, não é português de Portugal. É, exato. É português do Brasil. Isso que é importante então lembrar. Então é aperte, não é prima. Prima. E lembrando também que a nossa versão brasileira já vem com um encartezinho que tem o código para você fazer download dos DLCs da Mulher Gato e do Robin. Isso. Que por incrível parece estar maneiro. Tá bom. Mas confira Nerd Player Batman Arkham City. Link no seu Saraiva para você comprar o seu agora. Versão Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Exige o botão I'm Batman. Você não precisa do botão, você pode falar I'm Batman toda hora. Que nem eu falo. Tá ótimo. Não é perdam, divertido. Não perdam. Entra no mundinho. Não perdam. E se vocês quiserem ouvir o relatório de e-mails sobre o último, né, de que é sobre vírus, bactérias, coisas nojentas, macacos, etc., pule para 21 minutos e 0 segundo. I'm Batman. Vamos lá, Zagal, muitos e-mails, como sempre, não é novidade. Fábio Dyrell manda o game Pandemic, onde você cria um vírus ou uma bactéria e tem o objetivo de acabar com a vida na Terra. Olha aí. Na verdade, esse jogo, acho que originalmente é um jogo de tabuleiro, que é bem famosão. E o cara tem aí um link desse jogo em Flash, eu acho, sei lá, você pode jogar no computador. E aí você clica e tá lá no site Crazy Monkey Games. Claro. I rest my case. Claro. Daniel Monteiro manda o RPG Peste Negra. Olha aí. 47 nerds também não botam a mão na maçaneta do banheiro. Olha aí. Aliás, que teve outro nerd que falou muito bem no Twitter que não basta só não colocar a mão na maçaneta do banheiro, se você vai subir a escada rolante do shopping, vai meter a mão no corrimão da escada rolante. Então, eu assisti outro dia, essa semana passada, depois que a gente gravou o Nerdcast, o filme Contágio. Ah, você viu o filme? E aí, é legal? É bom, é bom. Ela é bom? Não. Depois que eu vi esse filme e gravei o Nerdcast sobre esse tema, eu tenho ficado bem atento como as pessoas podem se contaminar muito fácil, cara. É mesmo? Tipo, como? Em tudo. Por exemplo, você vai num restaurante self-service. Selves. Ou buffet aquilo, como chama. Puta. Você pega o prato na pilha de pratos, contaminou. Como assim? Porque o cara que pegou o prato antes de você tava com a mão suja, meteu a mão ali e já era. Pegou um prato, ele vai encostar no prato de baixo, fatalmente. Ah, o prato de baixo. Bolinho de talher. Aquela pote com um monte de garfo, um monte de faca. Ali não tem escapatória. Mesmo que os talheres estejam em plásticos individuais. Sim. O cara vai meter a mão nos plásticos. E você vai pegar nos plásticos. Nos plásticos. Então você tá contaminado de qualquer maneira. O que mais você viu? Ah, cara, todo lugar, em toda hora, cara. Em tudo, tudo. Assim, você realmente, se tiver alguma infestação de vírus que transmite por superfície, é um abraço. Não tem o que fazer. A não ser que você se plastifique inteiro. Ai, puta Fique merda. Que nem o Jude Law no filme. Nossa. Andando plastificado. Aí você se salva. Muitas notícias enviadas aqui. Vídeos também. Tem vídeo sobre vacina contra antrax. Carne bem passada pode dobrar a chance de câncer na bexiga. Tem toda sorte de coisas pra você ficar mais ainda hipocondríaco. Vacina contra antrax será testada em crianças. Eu acho justo, né, cara? Vamos testar as crianças. Olha. A gente salva, a gente mata todas. Super bactéria criada por antibióticos jogados na descarga. Puta merda, cara. Ele tá fudido. Vídeos sobre a pandemia H1N1, a replicação do HIV. O mundo de Beacon explicando sobre vacinas. Esse é mais light. Eu tenho um vídeo muito legal do Penn and Teller falando sobre vacina e autismo. Ah, aquele negócio do... Sim. É muito bom. E tem George Carlin, nosso grande George Carlin. Fazendo o seu... Sua gritaria. Gritaria sobre vírus, óbvio. Ele é demais, cara. Se você é politicamente correto, não, nem vai. Ele é o rei do politicamente correto. Então nem vai, cara. Arte dos fãs, Pedro Medeiros, Alex Nascimento Ribeiro, Luiz Eduardo Negreiros. Muito obrigado pela arte dos fãs, todos a ver com o assunto. E vamos lá. Primeiro e-mail, Rafael Santiago, 34 anos, técnico de segurança, Rio de Janeiro, RJ. Quero ser solidário com o Jovem Nerd, que ficou muito preocupado com a questão da tuberculose, e fazer um relato em primeira mão, pois eu tive essa doença no final da década de 80. Olha aí. Sim, eu fiquei resfriado, que evoluiu para uma pneumonia. Finalmente, o bacilo tomou conta do meu pulmão. E que fique claro, o responsável por essa doença infernal é bacilo de Koch. o Kosh, K-O-C-H. E ele pode se alojar em outras partes do corpo, como os rins, intestinos e até o sistema nervoso. Mas, pelo visto, a tuberculose pulmonar é a mais comum. Caraca, existe outros tipos de tuberculose? Eu também não sabia. Olha aí. Mais um motivo pra gente ficar fudido. No meu caso, ainda passei por um processo bem pitoresco, chamado punção pulmonar. Nossa. Eu conheço, eu já vi, é foda. O cara pega uma agulha da grossura de uma caneta Bic, enfia no teu pulmão e tira o líquido que está lá. E ele tomou sem anestesia, sem porra nenhuma. Depois temos o tratamento que pode durar de 6 meses a 1 ano e meio. Olha isso, cara. O de 6 meses, o paciente, que foi o caso dele, deve tomar 3 cápsulas contendo medicamentos que combatem a doença todos os dias. Ainda bem que são fornecidos gratuitamente pelo Estado. Caso o sujeito resolva parar depois de 2 ou 3 meses e com isso tornar o bacilo mais resistente, terá tuberculose na sua forma mais agressiva e sofrerá com tratamento de 1 ano e meio e com os mesmos remédios do primeiro, mais as injeções diárias, caralho, diárias, durante o tempo que o tratamento durar, 1 ano e meio, todo dia tomando injeção, maluco. Caraca, por isso a ênfase na campanha para as pessoas não pararem com o tratamento pela metade. É, porque passa tempo, a pessoa fica, já passou, já tô bem, né? Normalmente a pessoa esquece, cara. E não pode ter que ir tratamento até o final. Fábio Lima, 24 anos, trader de produtos para ração animal? Tá aí uma profissão específica. São Paulo. Na área onde eu trabalho, tenho muito contato com trabalhos que avaliam a saúde dos animais de diversas espécies. Uhum. Por esta razão, gostaria de contribuir com algumas informações sobre um dos maiores riscos que todos corremos. Nossa comida. Oh. Em especial aquela dos buffets. Olha aí. E no balcão de bares. Não, isso é certo de você se fuder. Que ficam horas ou, por vezes, dias antes de serem trocados. Eu já me fudi com o amendoim do bingo, que eu vou te contar. Ah, caraca, cara. Não foi. Meu irmão. Não foi. Cara. Esse não negócio foi de amendoim. Não como foi? Não foi? Foi não o quê? Foi, cara. Foi o quê? Tu ficou nervoso. Isso. Tu ficou desestruturado. Fiquei nervoso com o bingo e meti a mão naquela bacia de amendoim que roda aquele salão a noite inteira, com o nego indo no banheiro, não lavando a mão e metendo a mão ali dentro pra fazer uma coluna gigantesca de é a primeira vez que você comeu amendoim na vida? Dessa forma foi. Ah, é, mas é. Mas é por isso. O burro aqui não pensou. Mas é por isso que tu passou mal, então. Eu, quando ia mais jovem pra São Lourenço, tinha lá o Beery Night e rolava um amendoim gratuito. Ah, então você já foi imunizado. Eu nunca passei mal comendo amendoim. Nunca, nunca. Aí ele continua dizendo que esses alimentos que ficam ali em bufetes e vitrines de comida causam um ambiente ideal para a proliferação de fungos que, por sua vez, podem, ou não, produzir substâncias produzidas por fungos chamados micotoxinas. Produzir substâncias produzidas? Eu não sei. Tô lendo em meio do cara. Em grego, ainda tem em grego. Em grego. Mique estratégia. É igual a fungo. Pode, não faz sentido, só botou isso. Mique é igual a fungo. Ok. É porque é micotoxina. Aham, tá ótimo. Fungotoxinas, então. Podem não conhecer o termo, mas estão associados a problemas como intoxicações alimentares e podem causar até a morte. Porra. São conhecidos mais de 150 tipos de micotoxinas e o número cresce a cada ano. Deixo abaixo uma pequena lista com algumas substâncias e seus efeitos. Vamos lá, eu gosto dessas listas. Aflatoxinas, altamente carcinogênicas, danificam os órgãos internos e podem causar a morte com uma concentração de apenas 50 partes por bilhão. Olha que sinistro, hein? Ergotamina. Gangrena de extremidades e convulsões no amendoim? Não, peraí. Ele tá falando... Onde é que estão essas micotoxinas? Pelo que eu... No amendoim, caralho? Pelo que eu entendi, se a comida fica... Sabe, boteco? Sim. Que tu pede o quibe, o carabana e é um ovo cozido? Aham. Então, e esse ovo cozido já tá rosa porque o cara jogou na linina pra mudar a cor porque ele tava apodrecendo? Sim. Essa é a comida que fica muito tempo ali exposta, cria essas micotoxinas. Ah, foi tá. O que eu entendi. Eu sempre pergunto, é de hoje? Ele diz, portanto, um lembrete. Nunca comam comida fora do prazo de validade. Porra, até aí morreu Neves, né? Que lembrete é esse? Uhum. A questão é essa. Você vai num restaurante, um buffet, você não sabe se tá fora da validade. É, isso que é foda. E eu acho que o lembrete... Tem uma técnica pra você saber. Sabe salgado? Que, né? Então salgado, ele tem um pouco de gordura, né? Se ele for frito, existe uma técnica pra você identificar se ele é recente ou se ele é de outro dia. Qual é a técnica? É o papel que vai embaixo. Sempre tem um papel, certo? Certo. Aí fica aquela mancha de suor, sabe qual é? Do salgado que dá aquela suada? Sim, claro. Se o papel tiver limpo, não é de hoje. Olha! Não é de hoje. Puta, tem que fazer atenção. Porque o salgado suou, o cara suou a ponto dele trocar o papel. É verdade? Essa é a minha dica pra vocês. Não comam salgados em papéis limpos. Excelente. Tem que estar em papel sujo. Neto, 27 anos, doutorado em computação, Namur, Bélgica. Olha, isso tá bem de vida pra caralho. Aqui, os belgas se orgulham de contar que durante a época medieval, eles foram salvos de várias doenças pela cerveja. Olha aí. Eles dizem que nessa época os monges tinham que passar muito tempo em jejum e para nutrir-se, entre aspas, tinham que beber cerveja porque o vinho era muito caro e eles guardavam só para celebrações. Os monges perceberam que com esse hábito eles adoeciam menos e com o passar do tempo a população começou a trocar água por cerveja. E hoje, se sabe que o processo de fabricação de cerveja mata bactérias e fungos, mas na época achavam que era simplesmente ajuda divina. Então é isso, ó, cerveja mata... Ele botou substituir água por cerveja é demais, né? Não, mas você sabe que... Eu acho que eu já expliquei isso em algum Nerdcast, não me lembro, vou explicar de novo. É. Que antigamente existiam dois métodos pra tratar a água, né? Uhum. Que era ferver e filtrar. Até hoje, né? Ou fermentar. Certo. E transformar em álcool. E os europeus fermentavam, né? Peraí, mas eles não fermentavam água, eles fermentavam não, alguma coisa mas, com água. Sim, mas tinha água na parada, é isso que eu tô falando. Sim. E os chineses e os japoneses só ferviam a água e filtravam, sei lá. É. Ué, por isso que os japoneses são muito mais suscetíveis a ficarem de porre do que os europeus. Por quê? O álcool dá uma reação alérgica nas pessoas. Uhum. Por isso que você fica vermelho, começa a ficar meio borogodô, sabe qual é? Porque é uma espécie de alergia. Você pode ver que japonês tomou um gole de birita já fica vermelhaço. Porque com o passar dos anos, os europeus criaram resistência a essa alergia do álcool, enquanto os orientais não. Não, mas como aí? O saquê não é uma bebida... Não, mas não é uma bebida comum, cara. Nem todo mundo bebia saquê na idade feudal. E tal, né? Exato, né? E na Europa todo mundo bebia birita. É, todo mundo bebia cerveja. Tá, passou no gen para gerações futuras. Olha, sério, é verdade. Ele botou um trecho no comentário aqui que explica como a cerveja ajudou no controle das doenças. Olha aqui. How beer saved the world. Olha aí, cara, isso... Excelente. Gustavo, 27 anos, Research Associated, Chicago, Estados Unidos. O senhor Alotone pode ficar sossegado com relação a comer sushi. Ó. Oh. Explico. O atum é um peixe que habita profundidades em que a temperatura da água é muito baixa. Com isso, o peixe pode, assim que pescado, ser imediatamente comido cru, já que não há indícios de organismos nocivos ao homem que sobrevivam nessas temperaturas. O mesmo vale para outros peixes dessas mesmas profundidades. Isso. Já o salmão e outros peixes de rio, a situação se inverte, pois são peixes de águas rasas e, portanto, temperaturas mais propícias a terem micro-organismos. Porém, há que se dizer que não há salmão selvagem pescado em alto mar na costa brasileira, ainda mais que ele é de rio, né? Então não dá pra pescar em alto mar mesmo. Não, o salmão é um dos poucos peixes que é de alga salgada e doce. Ah, é? Ele vive no mar, mas ele sobe o rio pra se reproduzir. Olha que filha da mãe. Você não viu aquele salmão subir no rio? Eu achava que ele só subia no rio. Não, o salmão vai do mar pro rio, é um dos poucos peixes. Puta merda. Cada dia... Uma coisa nova. Aí ele diz que não se pesca salmão no Brasil. Portanto, o peixe tem que vir de criadouros, sejam eles no Brasil, Chile, Estados Unidos ou Noruega. E esses criadouros imediatamente congelam os peixes após o abate. Sim. Eu vou falar, vai ser polêmico. É. Não comprem salmão no mercado. Como assim? Cara, o salmão que vende no mercado, normalmente ele é desse de criadouro, sabe? Ele é bem já fatiado, bem embalado, né? Beleza, bem congelado. Salmão tipo. No supermercado, já disse. É, qual o problema que eu vejo direto, em vários supermercados, né? Um só não. Isso não é só com salmão, não. Qualquer tipo de carne. Nego, pega a porra do salmão pra levar. Aí chega na boca do caixa, a mulher passa na máquina e vê que a porra do quilo de salmão é, sei lá, R$1.000. Não é, mas é um preço muito caro e o cara não tá disposto a pagar. Aí ele fala, ah, não vou levar o salmão, não. A mulher joga naquela cesta de devolução. Esse salmão tava congelado. Ou até uma outra carne. Esse salmão, ou esse congelado, não vai de volta diretamente pro freezer. Ele fica muito tempo ali, cara, até alguém repor essa porra, sabe? Pegar essas desistências e voltar com eles no freezer. Puta, mas e aí? E aí o produto que tava congelado vai descongelar e depois vai congelar de novo. Mas o que o cara tem que fazer? Não vai comprar carne mais? Cara, eu aconselho você a comprar carne num açougue de sua confiança e o peixe numa peixaria. Ou tipo, no mercado municipal, essas coisas. É, ou sei lá, às vezes tem feira que tem aquele malandro com aqueles trailers gigantes de peixe que é uma parada confiável. A senhora Jovem Nerd tá comprando salmão no mercado municipal, tô confiando. Então, mas tem lugares que são mais de confiança, que o peixe é fresco, beleza e tal. Mas no mercado é foda, cara. Pode reparar. Você vai no mercado, cara, dá uma olhada. Sempre tem alguma coisa que devia estar na geladeira, fora da geladeira. E essa parada, o mercado não vai falar, ih, deixamos aqui fora, vamos jogar fora. Não, senhor. Vai voltar pra geladeira, seja carne, seja salmão, seja até algum nugget, whatever, congelado, qualquer porra assim, volta, cara. E a parada acaba estragando, porque descongelou e congelou de novo e ficou no... Sei lá, né? É foda, maluco. Esse é o meu conselho pra vocês. É, mas isso foi um bom conselho mesmo. Eu sou especialista em geladeira de mercado. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Muito bem, primeiro a gente tem que ensinar para as pessoas as regras básicas. Pra que a pessoa possa entender do que a gente tá falando, certo? Pra maioria das pessoas, beisebol não faz sentido nenhum, né? Não, e é chato. Aliás, é chato. Beisebol é chato pra caralho. Não, não necessariamente. É, caraca, o jogo... Sabe o que é chato pra caralho? Game commentary. Tá bom. Olha lá os comentários. É, vai ver a quantidade de anunciantes que tem no beisebol. Nem compare. Não compare. Acho que o brasileiro não gosta muito de beisebol porque não é esporte de contato, né? Tipo, tem contato quando o cara corre, mas não é um esporte pessoas contra pessoas, assim. O vôlei não é de contato também, é popular aqui. Não, acho que porque não tem dois times ao mesmo tempo no campo, né, cara? Isso é bizarro mesmo do beisebol, que entra um jogador não, contra o resto do time inteiro, às vezes. Eu acho que o motivo principal é parecido com o do futebol americano, que é a questão do jogo não parar demais. O Brasil tá acostumado a futebol que é contínuo, são 45 minutos contínuo. O beisebol, como o futebol americano e alguns outros, para a todo instante, né? Não tem uma sequência, assim, de ação. É verdade. Então isso atrapalha a concentração no jogo, né, pro brasileiro. Pro americano já é ótimo, que ele consegue, no intervalo de cada parada, comer um cachorro quente, como tu falou. Mas pro brasileiro, não, entendeu? É outro... E às vezes para jogo. Dentro do mesmo inning, para 3-4 vezes. Então tome cachorro quente. Pitcher vai lá, pô, coça a bunda, cospe no chão, olha pro lado. Coça a bunda, cospe no chão, olha pro lado. Até que o cara vai jogar a bolinha, entendeu? Isso às vezes irrita mesmo. Uhum. Né? E eles estão procurando, de alguma forma, tentar acelerar esse processo, né? Ainda não conseguiram. Jogos ainda levam 4 horas e tal. Puta merda, meu irmão. Um jogo de 4 horas. É um programa de um dia inteiro. Você tem que chegar umas horas antes. Mas é um programa mesmo. As pessoas muitas vezes não gostam do beisebol, porque ele é meio que nem um tênis, né? Tem uma hora pra acabar, mas sabe lá Deus quando termina. Só que a vantagem do tênis é que é jogo todo instante, né? Não tem paradas. No máximo, quando termina um set, né? O resto é tudo rápido. Exato. Já no beisebol, não. Haja paciência. Então vamos explicar. O que as pessoas geralmente sabem é que tem um cara lançando a bola e tem um malandro rebatendo. E quando o cara isola a bola, é bom pra caralho. Você acabou de explicar 95% do jogo. Baseball em um tweet. O campo, ele é feito de 4 bases, certo? Sim. Certo. É um quadrado, né? É, mas que as bases formam um quadrado, mas o campo inteiro é um diamante. É um diamante, exato. Isso que você falou é a parte interna do campo. Tem o jardim, que é a parte gramada. Isso. Por trás. Por trás, exato. É o outfield. isso aí. O tamanho do campo é variável. Cada time pode definir qual é o tamanho do seu, desse dessa parte externa. Desse tem um valor mínimo e um valor máximo, né? E assim como no futebol. No futebol também você tem parâmetros mínimos e máximos. É. Só que isso influencia completamente no jogo, né? Que quanto maior o campo, mais difícil fazer o home run. Ah, mas no futebol também. O campo maior também vai... Time que joga em estádio grande, joga no Mineirão, joga no Maracanã, quando vai jogar na Vila Belmiro, por exemplo, estranha. É uma analogia interessante com campos maiores e menores no beisebol também. É, mas no beisebol é ainda mais crítico, porque se o campo é menor, bater um home run, ou seja, mandar a bola pra fora do campo, é mais fácil. Isso altera placar, isso altera estatísticas. Jogadores que jogam em campos menores, eles tendem a ter estatísticas mais favoráveis, e isso acaba afetando a comparação entre performance. É verdade. E tem campo que tem o paredão mais alto, o paredão mais baixo, que dificulta também. Às vezes um lado é mais alto, um lado é mais baixo. Eu acho que o do Boston é assim, que um dos lados é altíssimo. E aí é difícil fazer o home run pro lado esquerdo. Tem alguns estados que o desenho do diamante fica meio torto, inclusive, pra não comportar foi... arquibancada, sabe? Assim. Não foi lapidado direito. Mas nada, tem que saber quantos jogadores tem cada time, né? 9. 9 jogadores de cada lado que alternam entre defesa e ataque e fazem essa alternância 9 vezes. Cada uma dessas vezes é chamada de uma entrada ou inning em inglês. E pra você fazer um ponto, você precisa percorrer as 4 bases do campo. Isso. Quem fizer mais pontos durante essas 9 alternâncias, essas 9 entradas, é o vencedor do jogo. Pra fazer um ponto, o jogador X tem que percorrer as 4 bases, certo? Tem várias formas dele conquistar essas bases, mas basicamente é quando ele fizer a volta, né, das 4 bases, porque as 4 bases formam um quadrado, quando ele completar o quadrado, ele marca um ponto. Mas você pode fazer vários pontos em cada inning. Infinitos. Na verdade, você pode ir fazendo pontos enquanto o time não sofre 3 eliminações no ataque. Ah, tá. Que é quando eles trocam de ataque e defesa. Aí que eu quero definir. O time que tá atacando é o time que tá rebatendo. Exato. O time que tá lançando a bola... O time que tá defendendo. Tá defendendo, exatamente. Caraca, isso não faz sentido nenhum. Isso faz sentido. Quando você assiste o jogo, faz sentido. Porque quem tá defendendo tá de luva. Quem tá defendendo, põe a bola em jogo. O importante é, quem tá defendendo não consegue fazer pontos. Não tem só contra-ataque no beisebol, né? É isso, não. Você só faz pontos enquanto você tá no ataque. Então, peraí, o time que tá defendendo tem um cara naquele montinho que é o que joga a bola. Isso. O arremessador. Arremessador. A gente tem mais 4 malandros, um em cada base. Mais ou menos, né? Ele não fica exatamente na base. Os do meio ficam entre uma base e outra. E não precisa ficar exatamente na base. Mas assim, basicamente, tem um arremessador no montinho, atrás do rebatedor tem o pegador, o catcher. Que é o cara que usa uma full plate de espuma. Exato. Porque aquela merda vem quantos quilômetros por hora pra cima dele? Quase 200, dependendo do arremessador. Que pariu. Só que o problema é que a bola é dura, né? Então, vem 200 por hora, é um tijolo. É, um tijolo. E já aconteceu de um jogador aqui nos Estados Unidos morrer com a bolada na cabeça, na década de 20, né? O cara levou uma bolada e morreu. E é uma bola de barbante, né, cara? O capacete é um acessório obrigatório, assim. Pro rebatedor, o capacete é um acessório obrigatório. Falando da defesa ainda, em cada uma das 3 bases que estão ali, tem o primeira base, a segunda base e a terceira base. Não, rapaz. Mas peraí. A primeira base, a base que tá o rebatedor... É o home. É a última base, certo? É ela não é chamada de primeira. A primeira é a primeira que o cara vai. O home seria o ponto de partida, vai. Aqui não tem uma tradução em português, mas seria o ponto de partida. E de chegada. E aí você começa pela ordem, da direita pra esquerda. Primeira base, segunda base, terceira base. Quem tá na primeira base? Vai ser isso até o final. É o objetivo desse daqui. O objetivo do jogador que tá rebatendo é conquistar essas bases até ele voltar, ele completar o quadrado e voltar. E ele marcou o ponto. Ele tá sozinho no campo e todos os outros jogadores do time que tá defendendo estão nas 4 bases, espalhados no jardim externo aí, como o JP falou. Exato. E esses caras todos são um time de defesa. O cara que tá atacando tá sozinho, teoricamente. Entendeu? Eles estão lá pra evitar que quando o cara rebata a bola, ou a bola bata no campo e saia rolando, se pegar no ar o cara que rebateu tá eliminado, ou pra evitar que em a bola tocando no chão, o jogador que rebateu consiga chegar numa base. Agora tem que lembrar o seguinte, por que que o cara não consegue nem sempre andar por todas as bases numa jogada? Porque a bola nega a entrada do cara numa base. Se o cara que tá defendendo a primeira base tem a bola na mão, o jogador ele não pode conquistar a primeira base. A bola nega a entrada dele. É, o que acontece é aquela cena de desenho animado, o cara fica jogando a bola de um lado pro outro, o cara fica indo e voltando, correndo, né? Mas não na primeira base. Se não acontece na primeira, se acontece lá por dentro. Né? É, entre a segunda e a terceira. Da primeira e a segunda, vai que o cara conquistou a primeira e sai correndo pra segunda. Se o cara, a defesa, joga a bola pro cara da segunda, o cara tem que voltar pra primeira. Que aí ele agora já... vale a minha pergunta, que é a seguinte. Tem a galera especialista aí que vai poder esclarecer uma dúvida minha de quase duas décadas. Sobre o que é pra mim a função mais estúpida de todos os esportes. Se você somar todos os esportes juntos, pra mim existe uma função que é a mais estúpida de todas, que é no beisebol. Que é o treinador da primeira base. Não, é importantíssimo. O time de ataque tem o treinador da primeira. O que faz esses putas não se falar pro cara, você tem que ir pra segunda base? Tem papel. Só pode ir pra segunda base. Ele não pode cortar caminho pra dentro, ele não pode voltar pra trás. Ele não pode fazer mais porra nenhuma do não que da atalho. Primeira pra segunda base. O que que esse puto... Ele fica ali, aí vai pra segunda, hein? Ó, esquece de ir pra segunda base. Pô, não volta pra trás, não. Vai pra segunda. Que, então, pra quem que alguém paga alguém pra ficar ali na primeira base? Paga bem, hein, viu? Então, na verdade, assim, o beisebol, ele tem, no mínimo, nos times profissionais, é até mais que isso, mas no mínimo, três figuras que são orientadoras. Um é o técnico, que em geral fica no banco, e dois coaches. Esses coaches, eles ficam ali perto da primeira base e perto da terceira base. Aqueles da terceira caras que... base, eu até entendo o da terceira. O cara da terceira base tá olhando o lance de frente, o treinador da terceira base, e o cara que tá correndo da segunda pra terceira, não tá vendo o que tá acontecendo por trás dele. Exato. Então o cara da terceira base diz pro cara, para aqui tua corrida ou segue que dá pra tu chegar até o final. É ou não é? Sim. E o primeira base, filho da puta, o que ele vai fazer? Não, tanto os dois coaches, né, tanto da primeira quanto da terceira base, eles vão dar orientações pro ataque. Tanto pro rebatedor, quanto pros caras que já estão na bases. Desde orientação básica do tipo vai ou não vai, corra ou não corra. Primeira base, ele pode conquistar a segunda só na corrida. Só roubando a base. Tá? Essa orientação, quem vai dar em geral é esse coach da primeira base. Outra coisa é o coach da primeira base, ele consegue dar sinais para um rebatedor destro. Esses caras ficam nas bases? Ficam atrás das bases, fora do campo, fora das linhas do campo, mas muito próximo dessas bases. Mas peraí, deixa eu explicar uma coisa básica. Eu tô um pouco confuso, mas eu queria perguntar um negócio antes. Quem tá na primeira base? Se o cara tá correndo em direção à segunda base, conquistou a primeira, tá correndo na segunda base, e a bola chega na segunda base tá fechada pra ele, tá negada. Ele tem que voltar pra primeira base, certo? Só que se o cara tá correndo, ele acabou de rebater, e tá correndo ainda para a primeira base, se a bola chegar ali na primeira base antes dele conquistar, ele tá fora automaticamente, porque ele não tem pra onde voltar. Na primeira base não tem volta. Não tem volta. Então por isso que o JP tava questionando a importância do cara. Falou assim, olha, meu irmão, não tem corre. A utilidade dele é a partir do momento em que o corredor já está na primeira base. Isso, essa é uma claro. Utilidade. Aí ele fala, vai pra segunda. Isso até o meus priminhos gêmeos de 3 anos sabe que o cara só pode ir da primeira pra segunda. Não, então, mas ó, tem uma outra coisa que é mais conhecida de quem joga. Tá? Pra quem assiste não parece tão óbvio, mas pra quem joga, você consegue perceber que o cara, o coach que tá na primeira base, ele fica de frente pra um rebatedor destro. Uhum. Tá? Ou seja, o rebatedor destro, ele olha pro coach da primeira base, provavelmente é ele quem vai dar o sinal do que aquele rebatedor tem que fazer. O coach fala pro rebatedor o que é que ele tem que fazer? Não, ele vai dar um sinal. Mas peraí, isso não é roubo? Existe uma parada que é o seguinte, que é roubo de sinal. Não. Eu já vi o cara falando sobre isso, que você não pode ter alguém por trás pra pegar o sinal que o catcher faz pro pitcher, o cara que tá no home, faz pro pitch, porque quem sinaliza qual é o tipo de arremesso é o catcher, não é? Não, é aquele esquema que a gente vê nos filmes, né? Que o malandrinho manda aquele... Trêsão assim pro trás. Não é isso, não é isso que o coach da primeira faz, não. O que ele tá fazendo é um sinal de ataque, JP. Um sinal de ataque. Mas aí, fico na minha dúvida aqui. Qual é a instrução do cara? Bate essa merda com força e joga a bola pra fora. Não. Às vezes a instrução dele vai ser rebata pro lado esquerdo, rebata pro lado direito, faça um bunt, que é uma rebatida leve. Vou te perguntar de novo, qual é a diferença pro cara se o cara bateu pela direita ou pela esquerda? O que que ele tá vendo ali que ele fala pro cara, bate na esquerda ou bate na direita? A disposição dos defensores é igual, tem um na não, direita. Não é. Essa é uma diferença importante. Os defensores toda hora. Uma coisa que tem que o técnico da primeira base conhece bem e que pra gente que assiste o beisebol de longe e não tá tão familiarizado é diferente, é cada time tem uma disposição tática diferente. Se eu analogia com o futebol, tem time que joga no 4-4-2, 4-3-3, 3, por aí vai. Os times de beisebol também, a disposição dos jogadores no outfield lá, nos caras que ficam espalhados, e a separação entre eles, pode fazer com que o técnico da primeira base avise pro rebatedor o seguinte: tenta bater a bola mais pro lado direito do campo do que pro lado esquerdo, porque ali tem um buraco, e ali a bola vai cair e a gente vai ganhar tempo de correr. Mas o rebatedor tá de frente, ele também tá vendo isso, cara. Não. O rebatedor tá de frente, ele tá olhando pra isso. Ele tá concentrado em rebater. Ele tá concentrado em acertar um negocinho pequenininho que venha 200 por hora na reta dele e não deixar bater na cara dele. Então ele também não vai olhar pro técnico da primeira base, porra. Olha, esse negócio de coach da primeira base, isso aí é muito mais técnico do que o básico que a gente tava ensinando. Por quê? A gente tava querendo dizer o seguinte: o cara tem que conquistar todas as bases, né? E a gente entendeu que às vezes o cara pode rebater e o time pode negar uma base pra ele. Vou dizer que o cara só correu até a primeira base e teve que ficar esperando ali. Aí o que acontece? Entra outro rebatedor. Vamos dizer que o cara rebate a bola bem e ela tá voando. Ele vai correr pra primeira base. O cara que tá na primeira vai correr pra segunda. Quando a bola sai do taco do cara e ela tá em jogo, ela tem duas coisas que podem acontecer com ela. Ou ela bate no gramado antes da defesa pegar e aí ela tá valendo. Eles podem correr e tentar conquistar a próxima base. Se o defensor pega a bola antes dela bater no chão, o cara que rebateu a bola tá eliminado automaticamente. Ah. E o cara que tava correndo, que já tava na primeira base, tem que voltar antes da bola chegar lá, entendeu? Porque senão eles eliminam dois de vez, entendeu? Por exemplo, vamos a situação. Tem um malandro na primeira base, o cara rebateu, mandou lá no fundo. Tava na primeira base, corre pra segunda, e o que rebateu, que tava no home, corre pra primeira base. Isso. Eles podem prosseguir, eles podem... Pode. Terceira e segunda e por aí vai? Se a bola for longe o suficiente, é o que a gente chama de rebatida dupla ou até rebatida tripla. O cara pode conseguir chegar até no final, mas aí é arriscado, né? Eu acho os lances mais legais do beisebol são as defesas, quando os caras conseguem eliminar três corredores ao mesmo tempo, né? Discordo. O lance mais legal do beisebol é quando o pitcher acerta o rebatedor e todo mundo sai do jogo pra porradaria. Aliás, vale a pena falar que os caras de beisebol sabem brigar. Sim. Tá? Isso é um mérito. Você pega briga de jogador de basquete, por exemplo, é vergonha alheia, brother. Pô, dá unhada, puxa cabelo, isso é vergonha alheia. Os caras de beisebol sabem brigar, cara. Ano passado eu vi uma que o cara deu um pezão no peito do malandro, cara, os caras sabem brigar. Cara. E o mais legal é o controle deles, porque eles brigam, mas eles soltam os tacos. Meu, você tá com um taco na mão? É verdade, cara. Say hey. Agora sim dá pra explicar bem o que é o home run. Quando o cara justamente isola a bola fora do estádio, não tem como a defesa recuperar a bola, portanto não tem como negar as bases. Então o cara ganha a corrida inteira até a casa, até o home, né? O home run. Quando o cara rebate a bola quica no gramado e sai, ela quicou no gramado antes e depois ela sai do lá pra torcida, é uma batida dupla automática. Por quê? A bola saiu, não tem como os caras devolverem. Mas como ela quicou no gramado antes e ela tá teoricamente em jogo, uma rebatida válida, existe uma regra no beisebol que premia o rebatedor com uma corrida dupla. Então, ele avança duas bases. Então, mas o home run é o seguinte: se tiver um jogador só rebatendo, esse cara vai ganhar um ponto. Se já tiverem dois ou três caras, tiver um cara em cada base, o time vai ganhar quatro pontos de uma vez, se esse cara fizer o home run, né? É que nem truco. Você tá com cartas boas, exato. Você não vai querer marcar um ponto. Você vai querer marcar gastar na primeira mão, exatamente. Importante lembrar, porque as pessoas que não assistem acham que o importante no base vai bater a bola pra fora do estádio. Não é. Não é, o importante é você rebater a bola e conseguir avançando bases, porque se você rebate uma bola para fora do estádio, você marca um ponto. É, se você for conquistando bases, você pode até marcar quatro. Então você coloca os caras meia boca para rebater, para conquistar bases, você coloca o fodão por último. Pô, isso é muito preciosismo, cara, porque pô, não é, a bola tá vindo. Se você tem oportunidade de dar-lhe uma cacetada, tu vai dar-lhe a cacetada na bola, né? Mas não vai pensar, pô, não, eu vou bater lá mais pra baixo porque eu não quero fazer home run. Isso não existe, né? Se o cara tem oportunidade de dar-lhe uma porrada na bola, ele vai dar uma porrada na bola. Depende da estratégia do cara. Porque, olha só, você rebater a bola com força total pra tentar dar o home run é arriscado, porque se você não tiver não pegar na veia da bola, qualquer coisa, e a bola cair dentro do campo e o cara pegar no ar, você tá fora. Isso que é arriscado. Se você jogar a bola rente ao chão e ela sair quicando até o fundo, você vai pelo menos conquistar uma base ou até duas. Tu é centroavante, a bola cai pra você de frente pro gol, tu chuta no gol, tu não passa pro lado. Dá-lhe uma porrada pro gol. A ordem dos arremessos dos rebatedores é definida pelo técnico pensando nesses talentos dos caras. Então é normal um técnico escalar para rebater primeiro caras que têm um índice de rebatida legal, mas que não põe a bola fora do estádio, para ir conquistando as posições. E aí lá para quarto, quinto lugar, vem o que o americano chama de slugger, né? O rebatedor que enfia a mão na cara dela mesmo e manda ela para fora do estádio. Justamente o que eu tô falando. O cara não é o primeiro, por exemplo, ele não escolheu não conseguir mandar fazer home run. Ele não consegue fazer home run. Por isso que ele é o primeiro a bater. Foi uma boa lógica. Tem a ver com isso. Ele não fala, olha, galera, é o seguinte, não é muito meu estilo fazer home run, não. Então você me coloca na primeira, que eu vou maneirar. Eu vou segurar o braço. Em geral, o primeiro e o segundo rebatedores da lista, né? Ele faz uma lista com os nove. O primeiro e o segundo rebatedores são caras de rebatida mais precisa, menos porrada, mais precisa e velozes. É, pra correr pra caralho. E o terceiro, quarto e quinto são os rebatedores mais de longa distância, vamos dizer assim. Mesmo porque os rebatedores fortões, eles são mais lentos, né? Então se eles rebaterem primeiro, eles vão meio que congestionando as bases, né? Porque eles correm mais devagar e acaba travando todo mundo atrás. Fato interessante pra tirar o estereótipo de atleta. O maior rebatedor da história do beisebol é o Babe Ruth, que era um puta de um gordo bêbado que andava lento pra cacete, mas mandava ela pra fora do estádio quase toda vez. Aí eu vou discordar de você, porque o Barry Bonds já bateu ele, e o Barry Bonds era um bombado de anabolizante e hormônios todo, porra, fudido, assim. Esse Barry Bonds é uma das coisas engraçadas, assim, do esporte em geral. O cara, você pega a foto dele no começo da carreira, ele é um cara normal, magrinho, saradinho e tal. No final, o cara é o Hulk, maluco. É. Então ele viu o quê? Que o lance era fazer home run. Pra fazer home run, ele tinha que dar-lhe a cacetada na bola. O que ele fez? Se encheu de bomba. Mas peraí, pra fazer o home run, precisa ser forte ou é jeito? Ou é os dois? As duas coisas. Mas é que se o cara é forte, ele consegue bater home run mesmo desajeitado. Entendi. Então é uma mistura das duas coisas, sim. Mas tem caras que só sabem dar porrada. Ele não sabe dar rebatida precisa, então ele vai sempre correr o risco de bater home run ou bater uma bola que a gente chama de fly, né? Ou seja, uma bola que vai pro alto, mas não sai do estádio e o cara elimina pegando a bola antes de ficar no chão. Vamos sacramentar aqui quem é mais valorizado. Quem é que ganha mais dinheiro? O cara que manda o home run ou que manda lá o seu unzinho, unzinho, unzinho? Em média, o cara que ganha o maior salário, o cara que manda ali a vara ou o cara que fica ali no toque-toque? Então, mas o cara do home run é o artilheiro, o Romário, sabe? O cara que faz gol, porra. É mais fácil ser famoso, rico e famoso, sendo um batedor de home run do que o contrário. Mas o Derek Jeter, por exemplo, que é a estrela do New York Yankees há bastante tempo, ele não é exatamente um rebatedor de home run. Não é. Ele é um rebatedor de precisão. Assim. Ele é um caso à parte, um caso de empatia. É um caso à parte, né? Mas é um rebatedor de precisão. É de precisão. Ele alcançou 3 mil rebatidas válidas agora, pouco tempo na carreira. E é incrível o índice de aproveitamento dele. Tem slugger, tem rebatedor de força que bate 2 home run por jogo. Mas todas as outras 10 chances dele, ele manda pro saco, ele erra. Tem um japonês chamado Ichiro, que também. Esse foi MVP. MVP. Sendo um rebatedor de precisão. Mas você tem razão, é muito mais fácil virar rico e famoso sendo um rebatedor de homer. O beisebol é um jogo de confronto entre o rebatedor e o arremessador. Então tem o lado, assim, daquele cara é melhor contra o tipo de arremesso que o cara lá faz, entendeu? O arremessador canhoto contra o rebatedor destro. Mas eles mexem no time pensando nisso. Se o arremessador é canhoto, eles botam mais ou mais canhoto ou menos canhoto. É interessante falar que o beisebol, acho que é o esporte mais matemático de todos. É. Porque eles têm estatísticas de tudo. como o futebol tem, só que eles usam essas estatísticas na hora do jogo. Hein? Se eu tenho um jogador que tem uma performance boa contra arremessadores destros, eu vou colocar esse cara. Eu tenho esse nível de estatística. Esse cara, ele tem tal desempenho contra arremessadores destros, com bases ocupadas, contra esse arremessador em bases ocupadas numa quinta-feira de chuva. Se a mulher tá menstruada ou não... Tem um filme que mostra bem a diferença entre os jogadores, que chama Garra de Campeões em português, ou Major League em inglês. Puta merda! É do Charlie Sheen essa merda. É o Wild Sheen. Mas ele mostra isso. Tem o Wesley Snipes, só consegue correr. O Charlie Sheen é o que lança a bola, que nem um foguete, mas o cara não consegue enxergar direito. E aí erra. E aí tem o maluco que é o rebatedor, que é um negão sinistro, e o cara só consegue dar porrada, precisão zero, sabe? É. Detalhe legal que o Charlie Sheen foi arremessador na época de colégio, né? Jogava bem, ele joga de verdade, jogava, né? Esse negócio de força é meio fisiológico, né? Quanto mais força você faz, mais impreciso passa a ser o seu arremesso, aí a batida, tanto faz. No basquete também. Na maior parte das coisas da vida, quanto mais força, mais impreciso você é. Depois do escândalo do Barry Bonds e dos caras que batiam com muito anabolizante, houve uma volta aos jogadores com mais talento, mesmo na base do home run. Claro, o nego agora tá testando pra anabolizante, porra. Tipo, testava. A nova geração legal disso é o Robinson Cano, que ganhou o desafio de home run esse ano no Jogo das Estrelas, que ele é um cara relativamente normal, não é bombado, mas ele bate porrada e bate com precisão também. A gente tava falando de roubar base e a gente esqueceu de falar um negócio que é o seguinte. O malandro que tá na primeira, segunda ou terceira base, ele não precisa esperar a bola sair, né, pra correr. Ele pode correr a qualquer momento, né? Sim. O arremessador tá com a bola, tá mascando aquela porra que ele tá abaco, cuspindo no chão, olhando pro lado, coçando a bunda. O cara pode correr. Pode correr. Pode. Pode correr, porque a bola tá em jogo. Quando a bola tá com o lançador e ele tá lá cuspindo no chão, coçando a bunda, o cara que tá, por exemplo, na primeira base, pode sair correndo sim e conquistar a segunda base. Exato. Só que, se o lançador vê essa merda, ele pode jogar a bola direto pra segunda base. Eliminar o cara. Pode jogar na primeira. Isso. E o cara não pode voltar. Se o cara não tiver conquistado a segunda base ainda, estiver no meio da parada, ele joga na primeira, o cara teria que voltar, ele não pode voltar e é eliminado, entendeu? Uma coisa que a gente não falou, que acho que é importante falar pra quem tá ouvindo, que ainda tá com paciência de ouvir a gente até agora, a distância do campo, pra entender, porque do montinho do arremessador, que é no meio do quadrado exatamente para as bases, tem uma média de 19 metros de distância. Entre uma base e outra, entre a primeira e a segunda e a terceira, são 27 metros de distância. Por isso que às vezes dá pro cara correr essa distância enquanto a bolinha tá indo de um campo ao outro. Quando o Charlie Sheen joga a bola na velocidade da luz e o rebatedor, ao invés de dar uma porrada, dá só uma porra de uma. Só segura o taco pra bola. É um totozinho, e a bola cai, tipo, na frente do malandro. Isso, vale. Que merda é essa? Aquilo é uma jogada estratégica, tática. A bola bate no taco e cai bem pertinho, ali no meio de todo mundo. Isso causa uma confusão, porque os caras estão espalhados lá atrás, no campo, pra receber a bola. Mas o malandro de full plate de espuma não pode pegar a bola? Pode, mas até ele sair de trás do cara que tá rebatendo, levantar, correr, pegar a bola e arremessar, se o cara é rápido bastante, deu tempo dele conquistar uma outra base. Se você lembrar aí do filme do Charlie Sheen, o cara que fica ali, o Cat, ele fica numa posição escrotíssima, né, cara? O cara fica de cócoras, né, cara? O cara tem uma artrite ali violenta, cara. Até o cara se levantar... Se você parar pra reparar, um dos catchers mais famosos dessa nova geração, que é o Jorge Posada, do Yankees, que agora mudou de posição, ele tá com a bunda de tanajura gigantesca. Acho que é da posição, que ele ficou tantos anos naquela posição ali, deu escoliose. Eu prefiro não reparar. Não, né? Esse totozinho aí, ele se chama bunt, e é, em geral, uma jogada de sacrifício. Acontece em dois momentos. Ou é uma jogada de sacrifício, ou seja, ele fez esse totozinho pra empurrar um corredor que já tá em base. Porque o cara que tá indo pra primeira base, ele tá partindo do home plate, né? Isso. Enquanto que o cara que tá numa base, ele ele já tá no meio do caminho. Isso, ele já tá um pouquinho adiantado, né? Precisa eliminar esse cara, mas faz eliminar o rebatedor, então por isso é uma jogada de sacrifício nesse caso. E uma segunda hipótese onde o bunch acontece é quando o rebatedor é veloz, tá? É um cara veloz, e ele pega a defesa desprevenida e dá um bunch pra tentar ganhar na corrida. Foi o que o Wesley Snipes fez no filme. Esse é o famoso lançou pra si mesmo, né, cara? Comemos também, o cara que faz isso é o cara de nível médio pra baixo, né, cara? Porque o cara bonzão mesmo se submete a esse tipo de jogada, né? Quem geralmente define isso são os técnicos, e é lógico que o técnico vai levar em consideração a fase que aquele rebatedor... É. Porque eu posso dizer assim, como quem já teve que jogar, o bunch, parece que não, mas exige muito treino. É. Então, se o rebatedor, ele é um cara que não treinou esse tipo de jogada, ele provavelmente vai errar na hora do jogo. E okay. Um rebatedor de alta performance, ele geralmente não treina isso. É. Exatamente, é onde eu quero chegar. Ele vai botar o Zezinho pra treinar isso, é. Não o Paul, né, cara? Agora, já emendo uma pergunta aqui. Todo mundo tem que rebater? Aí isso, tem uma parada de diferença de regra. Isso. Na Liga Americana, tem duas conferências, na verdade, são duas ligas à parte. Numa delas, o arremessador é obrigado a rebater. Na outra, ele é substituído por um rebatedor de ofício. Mas só tem um malandro que arremessa? Só um malandro arremessa. Mas não tem reserva nem nada? Nossa, você tem vários reservas arremessadores. Acho que é o esporte que mais tem reserva, né? Ah, então são 9 e 1 milhão de reservas. Eu acho que cada time no total tem 25 jogadores, alguma coisa assim. Porque eu lembro nos filmes tem aquela multidão no banco, né, cara? E o cara fala, agora é sua vez, garoto. Aí o cara tapa na bunda e o cara vai com tudo, né, cara? O time que tá no ataque entra um jogador de cada vez. Toda aquela galera que tá no campo na hora da defesa volta pro banco no ataque, na hora que inverte a posição de ataque, e aí vai entrando um de cada vez. Por isso os caras ficam ali no banco, mascando semente de girassol, cuspindo no chão. Fazendo churrasco, tem churrasqueira ali. Você tá brincando de churrasco? Saiu agora aqui, foi meio que, pô, uma polêmica danada. Os caras do time do Boston dizendo que enquanto tava rolando o jogo, eles estavam lá no dugout bebendo cerveja e jogando videogame, maluco. Então foi uma conversão aqui, cara. Uma reportagem, o cheeseburger mais calórico dos Estados Unidos é num estádio de beisebol. Nossa. Cara, tem de tudo na porra do cheeseburger, e pra sacramentar, ao invés de pão, é pão doce, maluco. Nossa, cara. Tem um episódio daquele Man vs. Food lá. Nossa, o cara vai lá. É só em estádios de beisebol, só em comidas de estádio de beisebol. Eu acho que é nesse programa que eles mostram esse cheeseburger. Nossa. Estádio americano gordo. Vai no Mineirão comer o tropeiro, vai, pra vocês verem o negócio. Ah, eu já comi o tropeiro no Mineirão. Você é bom? O tropeiro do Mineirão bate qualquer hambúrguer. É bom. Comida de estádio de beisebol dá um outro programa, sim. Tá. Tem uma tradição forte em jogo de futebol americano e de beisebol, que é o pessoal chegar no estádio umas 2 horas antes, e aí junta as picapes zona lá, abre a churrasqueira portátil e fica 2 horas comendo e bebendo antes de entrar. É, JP falou disso. Faz o esquema antes de entrar pro campo. Pior do que isso, só a galera do NASCAR, que chega uma semana antes e mora, né? De frente ao autódromo, né, cara? Eu tava em San Diego em 99, na World Series. Foi Yankees contra San Diego. A última vez que o padre chegou na World Series. E a gente ficou lá fora, comendo, bebendo, e aí começou o primeiro inning do jogo. Não, vamos entrar. Não, tá tranquilo, calma e tal. De repente a gente ouve, toque! Home run na primeira entrada e a gente lá fora limpando o pão de hambúrguer ainda. Aí a bolinha cai em cima de vocês, né? Puta, quem dera, porque a bola de World Series vale uma grana. Porra, eu achei que ia ser essa história, na verdade. Você é mais loser do que isso. Mas no primeiro mundo dá pra você fazer isso, porque você tem o seu ingresso com um lugar marcado, então você pode chegar quando você quiser, que você vai sentar no seu lugar. É sair quando quiser e voltar, que o lugar vai estar. Se no beisebol você não pudesse sair e entrar a qualquer momento, você ficaria retardado, né, cara? Exato, 4 horas você tá naquela merda. Devia ter shopping nos estádios, né, cara? Exato. Mas tem? Tem supermercado, o cara faz as compras e volta no meio do jogo. Tinha que ter um mercado, né, cara? As lojas que tem lá são sensacionais, os concessions lá, os restaurantes e os esquemas de sanduíche, de cerveja. É primeiro mundo, é melhor que muito shopping daqui do Brasil. Tem estádio que dá pra deixar... É o primeiro mundo, assim. É, lá é o primeiro mundo, né? Tem estádio que tem até lugar pra deixar criança, então você leva a sua família, aquelas crianças que vão te torrar paciente durante o jogo, você deixa lá no playground brincando com os monitores e vai assistir o jogo. Ah, mas no NASCAR também, eles amarram no pneu do carro. And the Boston Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball's world championship. Can you believe it? Tessie is the royal. Muito bem, a gente ainda tá nos básicos, né? A gente explicou como é que funciona mais ou menos o time de ataque. Agora tem que explicar como é que funciona o time de defesa. O que ele tem que fazer? Porque o time de defesa não pode pontuar enquanto tá em campo. A defesa tem que eliminar o time de ataque pra que ela troque pro seu time de ataque entrar em campo e aí sim ela fazer ponto, né? O objetivo da defesa é eliminar três jogadores. Exatamente. Três atacantes, é isso mesmo. Aí a gente ficar falando de atacante vai confundir as pessoas como tá me confundindo. Rebatedor. Atacante significa ou rebatedores ou corredores ocupando base. Aí que vai complicar mais a coisa, vai ficar mais técnica ainda. Como se eu estivesse simples até agora, o né? O cara que tá querendo aprender sobre beisebol e ainda está ouvindo esse Nerdcast. Parabéns, cara. Você tá concorrendo a um cachorro quente já. O cara que tá tentando entender, ele vai se perguntar, porra, mas beleza, o cara que arremessa a bola, tem que arremessar a bola com efeito, tem que arremessar a bola de alguma forma, que o cara erre e não arrebata, né? Aí que vem a parte mais subjetiva do beisebol, né, cara? O arremessador, ele tem uma área, um alvo em que ele precisa mandar a bola, que é a chamada zona de strike. Essa zona de strike, e aí é subjetivo demais, ela é delimitada, é uma área imaginária. Um retângulo, né? Um retângulo que existe entre os ombros e o joelho do rebatedor. Isso. Então, basicamente, o arremessador é obrigado a jogar a bola numa área em que seja humanamente possível do cara rebater. Ficou confuso uma coisa aqui pra mim. Você tá falando que é entre a área do ombro e do joelho do rebatedor. Mas ele não é variável de acordo com o tamanho do rebatedor. É relativo ao tamanho do cara. É relativo ao tamanho do cara. Então, meu irmão, se eu sou técnico, vou começar com a passada no joque da esquina e vou fazer a seleção, meu irmão. Não, você pode fazer um time só de criancinhas, dificilmente eles vão fazer rebatidas de longa distância. É mais difícil acertar a zona de strike de uma criança do que de um cara grandão, porque ela é relativa. Por que que você fala que o arremessador, logo no começo do jogo, testa a zona de strike do árbitro? Na verdade, assim, porque tem juiz que ele vai mais na altura da axila. É. Tem juiz que vai mais na altura do ombro. É uma questão de centímetros de diferença, mas vai... Esse filho da puta desse juiz não avisa, ó, galera. Eu conto daqui pra baixo, hein? Deixa eu explicar pra que serve esse retângulo. É o seguinte, se o cara joga a bola e o rebatedor tenta rebater e erra, ele ganha um strike. Se ele ganhar 3 strikes, ele tá fora. Então ele não ganha um strike, ele toma um strike. Ele toma um strike. Se o cara der o swing e errar, ele ganha, toma um strike, 3 strikes tá fora. Beleza. E se ele não se mexer? Pra isso que serve a porra do retângulo. Se ele não se mexer e a bola passar dentro do retângulo imaginário, da strike zone, ele toma um strike também. Agora, se a bola passar fora desse retângulo, o juiz interpretar que ela passou quase no chão, ou passou muito ao largo, passou muito pra cima, e ele não se mexer, o juiz não vai mandar um strike, ele vai dar um ball. E aí o que acontece? Isso é bom pro rebatedor e é ruim pro arremessador, você toma um ball. Se o juiz marcar 4 balls, o rebatedor anda de graça uma base. É, seria como se fosse um pênalti, só que sem traves. Boa. O juiz fica atrás. O juiz fica atrás do goleiro, né? Exato. Se o goleiro não se mexer e o juiz achar que a bola foi pra fora do gol... Boa! É genial. Agora, se o goleiro pular e tentar defender e não conseguir, aí... É, ficou bem mais simples. Muito mais. Mas tem também outra coisa. Se o cara rebate a bola... Só que a bola foi pra fora? Tipo, pra fora, lateral. Pra trás. Pra trás ou lateral? Mas vamos dizer que é pra trás, pra tá, facilitar? Foi pra trás. Pirrou o taco. É um fault. Pirrou o taco. E aí o que acontece? Esse foul equivale a um strike. Se forem nas duas primeiras... nos dois primeiros Isso. strikes. Por quê? O que acontece? O foul nunca elimina o cara. O cara pode tomar foul 1, foul 2, foul 3, foul 4, foul 5. Ou seja, ele fica naquela punheta ali quando ele tá no com 2 já strike, conta. Isso. Ele fica naquela punheta tentando acertar a bola de qualquer maneira. Porque então, se ele tocar nela, mesmo que vá pra qualquer, espirre pra qualquer lado, ele não tá eliminado. Né? Tática, isso é uma tática que chama defender a zona do strike. O batedor começa a bater nas bolas sempre, primeiro pra continuar no jogo pra não ser eliminado, e um segundo objetivo é pra cansar o arremessador. Quanto mais bolas o arremessador joga, o rebatedor bate, ela vai pra fora, vai pra casa do cacete, não entra em jogo, mas ele mantém o rebatedor vivo na jogada, ele tá cansando o braço do arremessador. Até uma hora que ele vai forçar um erro do arremessador, vai vir aquela bola chupetinha no mel que ele vai enfiar o pé nela pra mandar pra fora. É importante lembrar que o arremessador lança a bola com muita força. Se você pegar essa bola e arremessar 10 vezes, você já não consegue, o seu braço morre, assim. Geralmente um pitcher de elite, acho que eles fazem uma contagem de 90 a 100 arremessos, né, por partida. É mais ou menos pra isso. Pra tirar, né, o cara, pra substituir o cara. Onde... Então é isso, 4 bolas, o rebatedor ganha o direito de ir pra próxima base, ou 3 strikes, ele tá fora e vem o próximo rebatedor. E aí depois de 3 rebatedores strikeados, troca o time, é isso? Nada. E essa é a grande polêmica do jogo, né? Quando é que é bola e quando é que é strike dentro dessa área, que causa aquelas discussões malucas todas, né? O fica batendo o peito, né? E não pode se tocar e fica... Isso é uma parada, cara, que é quadro de Salvador Dalí, meu irmão. Um jogador ou técnico pode encostar no juiz durante a discussão. Os caras não podem. O cara é eliminado. Os caras encostar no cara, assim, tiver um contato físico. Mas é permitido chegar o cara chutar a terra do juiz, cara. E aí fica o treinador alteradíssimo, vermelho, cuspindo, xingando o cara e chutando terra no juiz, cara. Por baixo, cara, é uma cena... Você sabe de onde surgiu isso, JP? Uma das funções do árbitro é manter a base, aquela almofadinha que marca a base, bem determinada, pra até na hora de um jogador encostar ou não na base, tá muito claro pro cara ver. É por isso que tinha aquela escovinha, né? Tem aquela escovinha. Existe aquela escovinha. É uma tradição, antes da jogada o juiz vai lá e limpa a base. Pra fuder a vida do árbitro, o técnico vai lá e joga terra em cima dela. Isso antigamente. Isso entrou no folclore e virou um dos piores xingamentos que o técnico pode fazer, que é chutar uma terrinha no chão. Quando tu chuta a terra do cara, tá dizendo que ele não tá fazendo o trabalho dele bem feito. Que a base dele tá suja. Olha aí! Tu vê a perna do juiz, tá cheia de terra, cara. São quantos juízes no beisebol? Nossa, é juiz pra cacete. Tem bastante. Tem o juiz principal, que fica atrás do home plate, que também usa aquela armadura do cacete, porque ele tá na linha de arremesso da bola. E ele fica agachadinho também. Ele fica meio agachado, porque ele, na verdade, ele é o cara que determina se o dano do strike qual que é. Então ele tem que ficar meio inclinado entre a cabeça do recebedor, que tá abaixado, e o ombro do rebatedor, pra ver exatamente por onde a bola passa. Uhum. A luva desse recebedor é uma luva mais fofinha do que a luva da roda da galera, né? Ou não? É diferente. A luva dele a luva dele e a luva do primeira base são luvas bem diferentes. Do primeira base também? Eles recebem a bola mais forte, né? Do primeira base também? Também. A do primeira base não é uma luva igual a do catch, tá? Mas é uma luva diferente, da específica também. Mas por quê? Porque ele também recebe muita bola. Em geral, é uma luva maior, com mais proteção. Mas não chega a ser a luva do catch. A gente compra por aí é a luva da galera do jardim. Então, aí tem o juiz da primeira base, que fica ali pra ver se o cara chegou a tempo ou não. Ele fica ali pra tomar um cafezinho com o técnico da primeira base. Porque senão o cara vai ficar ali também num tédio, filho da puta, tem os dois aí num tédio a tédio, né? Tem o juiz da terceira base que fica tomando café com outro técnico lá da terceira base. A terceira base toma mais café, viu, JP? É verdade. É o contrário. O juiz mais inútil da terceira base. Agora, tem dois juízes que ficam no prolongamento das linhas de foul bola ali que a gente tava falando. Então tem dois juízes atrás do juiz da primeira e da terceira base, no prolongamento da linha, que é pra ver se a bola que foi um pouco mais funda no campo, quicou dentro do campo ou fora dessa área dessa linha de foul bola. Se eu pudesse escolher, eu ficaria nessa posição. Porque esse cara fica numa cadeirinha ali sentado, comodamente, assistindo a partida, e às vezes ele balança a cabecinha assim pro lado. Não. Saiu. E tem o juiz da segunda base que fica ali espalhadinho ali perto da segunda base pra dizer se o cara chegou na base salvo ou se ele foi interceptado antes. É, eu falei que o beisebol não é um esporte de contato, mas tem bastante contato, porque o cara pode vir correndo e ele vê que o cara vai pegar a bola antes dele chegar na base, ele pode chegar e trombar sem querer, entre aspas, pro cara soltar a bola e você chegar primeiro. Não, inclusive tem essa coisa da interceptação do recebedor, dependendo do tronco que você dá, você pode interromper a vida do cara. A gente não falou de uma posição importante de defesa, que é o shortstop, que é o cara que flutua entre as bases. Ele flutua entre a segunda e a terceira, né? Exato. Que é um cara meio de segurança. Como você tem um jogador na primeira, um na segunda e na terceira, tem os gaps ali, né? O espaço entre eles. O shortstop é um cara que fica entre a segunda e a terceira base e que é um dos caras mais técnicos de defesa. Ele pega a bola no ar, dá aqueles mergulhos. Ele é o cara mais técnico de defesa. É o goleiro, né? Assim. É porque ele é o cara que defende a maior área de campo e às vezes ele tem que cobrir o segunda base, ele tem que cobrir a terceira base. Ele tem o menor tempo de reação, né? Porque a bola vem mais rápido pra ele. Esse cara, quando ele dá aqueles mergulhos rente ao chão, pega a bola, aquela bola que vem voando rente ao chão também, é bonito pra caralho. E o legal é que ele pega a bola e se a bola quicou, a bola tá em jogo, ele tem que ter um tempo de reação muito rápido pra arremessar a bola. Então o rolamento já tá arremessando, é maneiro. E aquelas coisas de pegar e correr e girar arremessando. É, o rolamento ele já faz parte do arremesso, porque o cara já cai rolando pra levantar e com a força do rolamento ele já arremessar. E aquelas cenas que o malandro vem correndo e vem derrapando 20 km pra encostar na base, como é que funciona isso? É pro cara tentar conquistar a base. Se a bola chegou na mão do defensor e ele tá um pouco longe da base, o corredor que tá vindo tentar buscar a base, basta ele encostar qualquer pedaço do corpo. É mais fácil ele esticar a mão e prolongar o alcance dele. Então o cara se joga no chão pra chegar na base antes da bola chegar. Como... Não, mas tem outros que deslizam de frente, né? Que isso. Tipo um carrinho. Esses são os pulsers, né, cara? Fazer isso pra sair na porta. O negócio é chegar na base antes da bola. Se o cara tiver na base, o cara que pega, né, o atacante. Se ele tiver na base com a bola na mão, o malandro já não pode chegar lá. Ou ele tem que encostar a bola no cara. Boa pergunta. Depende, varia de base pra base, né? Se o cara tá só tentando roubar a base, o defensor precisa encostar no cara. Não adianta ele encostar só na base. Se é uma rebatida, aí basta o cara tocar na base. O cara pega a bola na luva, encosta o pé na base e já arremessa, antes do jogador chegar na base. Eu acho que a gente meio que conseguiu confundir todo mundo com as regras. Né? Posso resumir rapidamente? Lá vem. Pra você que já jogou taco, o objetivo do arremessador é derrubar a casinha, o objetivo do rebatedor é mandar a bola pra fora, a defesa não tem aquela coisa de bola perdida. A bola perdida é a bola boa. E aquela coisa que nunca acontece no taco, que é pegar a bola no alto, sem pingar no chão, é a coisa que mais acontece no beisebol. É, não, ficou confuso. Pronto, agora você resolveu. Agora... Pô, cara, eu tô tentando entender. É Lúcio. Citou 150 milhões de brasileiros. Mas você sabe... Cara, como é que foi? Com quantos anos você jogou, integrou a seleção brasileira de beisebol? Então, eu joguei bem moleque, né? Joguei beisebol quando eu era bem moleque, assim. Então foi do que a gente chama de categoria mirim até a categoria juvenil. Foi quando eu realmente me dediquei, que a gente tá falando de 16, 17 anos. Tem uma federação brasileira, tudo certinho, regulamentado, etc? Tem federação paulista, olha, tem federações estaduais, né? E as mais fortes, obviamente, tem a ver com a presença da cultura, da colônia japonesa. Não por acaso são as federações paulista e paranaense. E o campeonato brasileiro, ele é praticamente um campeonato entre times paulistas e paranaenses. Japoneses. É dominado pela colônia japonesa, porque foi a colônia japonesa que introduziu o beisebol aqui no Brasil, né? O Japão ficou popular por causa das bases americanas depois da Segunda Guerra, não é? Que eles levaram o beisebol pra lá, não é isso? E os japoneses pegaram de paixão e virou esporte muito, muito popular. Acho que ele chegou no Japão até antes, mas ele ficou popular mesmo depois da Segunda Guerra. Os países que o beisebol é esporte número um é Japão, Taiwan, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Panamá, Porto Rico e Coreia do Sul. Ou seja, um pouco da Ásia, muito do Caribe. No Japão é número um? No Japão é número um. É mesmo, cara? Olha só. Você achou que fosse o sumô, Jovem? Eu achei que fosse futebol, cara. Não, futebol? É, futebol. O Zico já foi embora, cara. Não, a liga de futebol é bem recente. A liga de futebol é bem recente. É, bem recente, é depois do Zico. Sim, o Zico que popularizou o futebol lá. O beisebol é fortíssimo lá. E nos países do Caribe, nos países da América Central ali, é muito popular e os caras estão praticamente dominando, né, os times americanos. Competi duas vezes fora do Brasil representando a seleção. Olha só, caraca. Caraca, que orgulho. Aonde? Um deles foi no Peru e o outro em Aruba. Vocês foram todos de uniformezinho pro aeroporto, todo mundo junto de boné, camisa de botão? Numa delas a gente não tinha patrocínio suficiente pra isso. Mas em Aruba, sim. Em Aruba a gente foi uniformizadinho desde o aeroporto. E a seleção joga contra quem? Então, a seleção brasileira, ela tinha basicamente dois tipos de participação. Ou eram jogos amistosos com países principalmente da América do Sul e algumas vezes vezes recebendo seleções ou times americanos e japoneses aqui no território brasileiro, jogando aqui, e mais raramente uma competição de fato fora do Brasil. E ganhou? Então, cara, a gente não fez exatamente a pior das apresentações do Brasil, assim. Pelo contrário, assim, a gente teve, venceu e perdeu o mesmo número de partidas, assim. Nossa, eu acho que ganhamos 3 e perdemos 3. Só que o principal é que a gente perdeu só de um ponto de diferença da campeã, que foi a Venezuela. Olha! Os melhores resultados que a gente teve nesse campeonato não foram as vitórias, foi essa derrota por apenas um ponto da Venezuela, que foi a campeã. Os caras são profissionais, Venezuela. Exato. Não, a Venezuela é um dos países onde o beisebol é o futebol, né? Onde o beisebol é o esporte mais praticado e mais popular. É do cacete, né? Porque ser moleque, viajando pra fora do país, e não era uma coisa tão comum assim há 25 anos atrás, né? Uhum. E representando o país, ainda que de um esporte que não tem a menor importância, mas você tava nessa de tô representando o Brasil, ou você tava nessa de tô jogando beisebol? Eu tava nessa de puta, tamo indo pra Aruba. Beisebol, ele não é o esporte número 1 dos Estados Unidos, não. O número 1 é futebol americano, certo? É o seguinte, mais ou menos, né? Não. Depende do critério. O número 1 é de popularidade, de atração, é o futebol americano profissional. O 2 é o futebol americano universitário. Ah, o 3 é o futebol americano na escola de segundo grau. O quarto tá vago e o quinto veio beisebol. Não, tem o basquete ainda, né? É um esporte que está enfrentando uma série de dificuldades econômicas, porque, primeiro, que ele não é um esporte próprio para televisão, né? E hoje em dia a grana vem de televisão. O beisebol é mais um esporte que você vê no estádio. Não é dinâmico o suficiente para televisão. Caraca, hoje em dia, 4 horas, 5 horas de jogo, é impossível segurar alguém, né? A cada 10 minutos, uma parada, né? Impossível segurar qualquer um, próprio, né, cara? Então ele está enfrentando um certo desafio, né? De se manter como um esporte mesmo. Semana passada foi quando teve a final aqui do campeonato, né? E eu tava lendo que os caras ficaram preocupados com uma estatística, uma pesquisa que fizeram, que a média de idade de quem assistiu a final do campeonato é de 53 anos. Tá ficando velho. Isso é sinistro. Tá ficando velho, cara, porque a galera mais nova, a galera do mais rápido, né? Da internet, tudo mais, que não muita é gente, um esporte pra isso, né? Muita gente deve estar perguntando, não é porque eles não mudam as regras, né? Por exemplo, o vôlei, ele tinha esse problema de não ter fim também, né? Você não sabia quando terminava. Na verdade, a graça do vôlei hoje em dia não é nem assistir o jogo e entender as regras. O jogo do vôlei ficou uma merda. Eu espero que o beisebol... Eles não vão mudar o beisebol porque as estatísticas são as mesmas desde quando surgiu o beisebol. E se você mudar, falar, a partir de agora vamos ter um inning a menos pra diminuir o tempo... começa do zero tudo. E todas aquelas estatísticas que ele tem, o recorde, que é a graça, né? E os caras batendo recordes individuais... acaba sumindo, porque você não tem mais o mesmo parâmetro. O americano é tarado por estatística, cara. Os caras ficam malucos. Por exemplo, o taco de alumínio, ele é muito melhor que o taco de madeira pra rebater. Mas eles não usam o taco de alumínio, porque senão vai ser uma desvantagem, vai estragar todas as estatísticas também. O taco de beisebol não é a única opção, é por causa das estatísticas. É porque você tem um taco especial pra quando você tiver um outbreak de zumbis. Exatamente. O taco de madeira é muito melhor do que um taco de alumínio. Né, cara? Mas olha só, essa crise do beisebol tem uma solução. Opa, peraí. Deixa eu já preparar aqui pra, pô, vender essa ideia pros caras. Exato, aqui. Fala aí, eu ia falar, aí, cara. Fala aí, que o povo ganha a grana, vai lá. Se você construir, eles virão. Puta que pariu, cara. Porra, a solução do beisebol é o Kevin Costner, tá, mano? Não tinha como fazer esse podcast sem fazer referência, pô. Você gastou a referência no momento errado, eu acho. Por quê? Foi meio perdido. A gente pode começar a falar de filme com beisebol em cima dessa referência. É. Tá falando de filme com beisebol há 20 horas já, cara. Charlie Chan. Tá falando só do Major League, cara. Mas não tem outro. Que outro tem? Tem esse do Kevin Costner. Ah, não tem beisebol no filme? Não tem. O espírito fica lá jogando uma bola pro outro. Kevin Costner já jogou em vários times em filmes. Porque tem esse que ele constrói, que é o Campo dos Sonhos. Isso, e tem o que eu não vou lembrar o nome em português agora, um filme que é um arremessador já meio veterano e que ele tá num time de segunda divisão e a Susan Sarandon passa na cara todo o time. Ela pega todo mundo. Susan Sarandon, que merda. Eu já ia perguntar o que significa passa na cara. Era a Susan Sarandon mesmo? É. Mesmo? Na época ainda dava pra, não, dava pra pegar. Época? Em que época? Em que época? Na época do dinossauro, né, cara? Isso é 80 e... 7, 80. Ela já era velha, cara. A Susan Sarandon é Odette Reutemann gringa, cara. Ah, mas tem outros filmes. Tem outros filmes. Tem de, o da Madonna, que, né? O da Madonna é maneiro, que eles formam a liga feminina porque a galera tinha ido pra guerra, né? É o do Tom Hanks, não é isso? Tem Tom Hanks? É. Acho que é o melhor filme de Foi na época da guerra que os jogadores foram lá, né? Não tinha gente suficiente pra jogar. A liga profissional, a Major League, ela continuou na época da Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma porrada de outras ligas menores. Essas acabaram, porque não tinha gente pra jogar. E essas que são o American Pastime, o passatempo americano espalhado no país inteiro. E eles fizeram o time feminino pra suprir a demanda de gente que queria ver o esporte, né? Isso foi, acho que isso aconteceu mesmo. É verdade, é fatos reais. É. O filme que eu tô falando da Susan Sarandon se chama Sorte no Amor, é de 88. E a Susan Sarandon, o Kevin Costner e o Tim Robbins, novinho. Deus me livre disso, cara. E a porra que a polícia vem aí é que tem a cena famosa que o Leslie Nielsen entra no lugar do juiz de... É muito bom isso. É muito ruim, mas é muito bom, cara. O Leslie Nielsen entra como árbitro no jogo de beisebol e aí ele vai demonstrar o strike e uma hora, certa hora lá, ele faz o gesto muito sutil. O jogador olha pra ele e fala, foi strike ou foi bola? E aí ele dá uma dançada e começa a dançar break, andar pra trás, pra apontar que foi strike. É, ele primeiro faz um gesto mesmo, e depois ele, cada momento é uma maluquice diferente. Ele vai crescendo mais. É crescer. E aí, na liga profissional de beisebol, quando o árbitro é muito escandaloso, eles falam que ele tá dando uma de Leslie Nielsen. Virou referência real no jogo mesmo. Virou escandaloso que é o cara. Lembrei de uma história que eu vi essa semana antes da final, que eles estavam mostrando grandes momentos do beisebol, momentos esdrúxulos do beisebol e tal. Na década de 70 teve um time, eu acho que foi o Cleveland, que pra atrair o público fez uma promoção de 10 centavos por cerveja. E aí, cara, neguinho chegou antes do jogo, né? Como se falaram de chegar uma hora antes do jogo e tal, não sei o quê. Quando começou o jogo, a torcida já estava completamente embriagada, velho. E foi um rebuliço, cara. Vagabundo invadindo o campo pelado. O outro invadiu pra roubar o boné do jogador da primeira base. O outro cara saiu correndo atrás do juiz, cara. Neguinho, os jogadores saíram correndo atrás da torcida de taco na mão. Pô, foi uma merda generalizada e tiveram que interromper o jogo, porque a torcida tava, porra, maluca. Tem uma história que também é clássica, porque quem assiste o jogo também pode interferir no resultado, né? Tá, você vai falar exemplo, do nosso querido Bartman. Isso. Se a bola tá indo pra fora, só que ela bate no muro e cai, o jogador pode pegar na bola, mas se alguém da torcida for lá e meter a mão, acabou, é como se fosse um home run. Se alguém pegar a bola, que você diz. Só encostar. Só interferir, já foi. Tem um time de Chicago, chama Chicago Cubs. Esse time é um time, pô, tradicionalíssimo. Tem desde do século XIX existe esse time, entendeu? Sei lá. Não ganha nunca, né? Mas não ganha o campeonato há uns 120 anos, cara. Esse time, e eles investem, não é que é time, pô, muquinana, não. Os caras investem, contratam os jogadores, mas não ganha. Tem até uma piada desse time no De Volta ao Futuro 2. Tem. E o cara falou que o Campos foi campeão no futuro, né? Aí, porra, quem dera eu soubesse disso, botaria uma grana no Campos. Aí que ele tem a ideia de comprar uma Manac. Existe até uma parada que é, esse time não é campeão porque existe um curse, uma maldição. Maldição de um cara que colocou a maldição, foi um cara que levou pro estádio, tinha um animal de estimação, ele levou um carneiro, um bode, sei lá, pro estádio. E o cara não foi na arquibancada lá no topo, não. O cara comprou uma daquelas camarotes, vamos dizer assim, entendeu? E levou o bode pro camarote. Caralho. Isso foi na década de 30, 40, sei lá. E o dono do time expulsou o cara, porque, pô, o bode tava cagando lá e tava um cheiro filho da puta na parte lá dele. O cara expulsou o malandro e o cara meteu uma maldição que o Cubs nunca mais ganharia em jogo de campeonato. E até hoje os caras não ganharam mesmo, entendeu? Já chegaram perto, mais ou menos pênalti ou não ganharam. E em 2005, eles estavam na Boca pra se classificar pra finalíssima. Estavam ali na série final, na final da conferência. E aí o outro time, ele tava reagindo na série, tava ganhando aquela partida em específico lá em Chicago. Foi o Florida Marlins. Foi um cara do Florida, rebateu, a bola foi em direção à torcida ali, mas ainda numa altura baixa. O sujeito que é defensor ali daquele lado saiu correndo pra trás, desesperado, pra tentar dar aquele pulo por cima da parede, catar a bola lá em cima. Uhum. Só que antes que o cara pudesse fazer isso, o malandro da torcida meteu a mão na bola. E o cara da torcida da casa. O cara meteu a mão na bola e acabou com o lance. Foi home run do Flórida. O malandro que era torcedor do Chicago, entendeu? Fez isso. Caralho, que filha da e, puta. E, bicho, a torcida quis matar o cara. Existe uma imagem da câmera no cara depois do lance, com um vagabundo em volta, assim, filho da puta, não sei o quê. E o cara sentado na cadeira, assim, de olho esbugalhado, meu irmão, assim, falando, puta, filho merda, com aquela cara, assim, igual, tem um tio meu que fala, igual o cara de cachorro que tá cagando na chuva, tá vendo? Ali meio baixo, assim, e o, pô, vagabundo xingando o cara e tal, e a polícia teve que vir fazer uma proteção pro cara mesmo, tirar o cara do estádio e tudo mais. Passou-se uma semana, surgiu na internet qual era o endereço do malandro. Nossa. E, pô, foi uma comoção na porta da casa do cara, não sei o quê. O governador do estado de Illinois chegou a cogitar botar o cara no serviço de proteção. Caralho. A testemunha, cara. E acabou que o cara nem pegou a bola que sobrou pra outra pessoa lá que leiloou, ganhou uma grana ainda acima do negócio. O cara que comprou a bola foi uma rede de restaurante, comprou a bola, fez um evento de explosão da bola, pra ver se quebrava a maldição, que juntou, assim, 1 milhão de pessoas na praça lá de Chicago pra ver a explosão da bola. Importante falar, que a gente não falou, é que o arremessador, ele não lança um tijolo reto na mão do cara que tá atrás. Ele tem zilhões de arremessos, tem bola lenta, meio que nem pateta, bola lenta, bola com efeito pra cima, bola que de repente sobe. Ele tem vários efeitos pra tentar enganar o rebatedor a fazer o swing, né? Mas é curioso que cada arremessador é especialista num tipo de arremesso. É difícil o cara ser bom em todos os tipos de arremesso. É? Ou eu tô falando bobagem? Não, você tá isso corretíssimo, aí. É isso mesmo. Porque... Tem o cara que joga melhor ela de curva, tem o cara que joga uma bola que ela cai de repente. É a característica do arremessador. Cara, eu acho impressionante isso, cara. Como é que pode? Bola vai reta, no final ela desce. Como, cara? É mágica essa merda. É a maneira como o arremessador segura a bola antes de arremessar, com dois dedos, com um dedo pegando a bola mais pelo lado, ele dá uma curva nela. É muito bizarro, cara, esses efeitos. Ela vai em zigue-zague também, né? Não vai? Tem uns caras que conseguem dar um efeito na bola, que a hora que a bola sai da mão do arremessador, ela tá indo reta. E ela dá uma descaída. Como é que pode isso, cara? Caralho, não, eu não consigo entender isso, cara. Isso não é física, não, cara. Não é física, cara. É mágica, cara. Uma hora... Tem uma hora que pô, ela perde a força e cai, mas, porra. Caralho, mas ela pode ir reta e de repente força, cair, cara. É muito bizarro. Mariano Rivera, um arremessador do Yankees, que sempre entra no último inning, no último tempo, pra fechar a partida, que é o chamado closer. É o cara que entra pra eliminar os três últimos e fechar a fatura. Ele tem sempre o mesmo tipo de arremesso. E mesmo assim, os caras quase não conseguem rebater a bola dele. E é um arremesso muito próprio, né? Ele que meio que inventou esse tipo de... Ele foi modificando o arremesso e é característico dele. Se ele tiver uma bolha na mão numa hora errada, muda o tipo de arremesso. Esses caras não fodem um braço todo, não, essa merda? Podem. Com certeza. Podem. Uma coisa que você vê sempre no intervalo dos arremessos é o arremessador sentado no banco com só um dos braços tampado ou com uma toalha ou com o casaco, protegendo e esquentando só o braço do arremesso, que ele usa no arremesso. Que é mais forte, inclusive. Que é mais com forte. Com certeza, pô. Que nem adolescente, né? Sempre tem um braço mais forte. Não, mas o arremessador se arrebenta assim. Tu é adolescente também, cara. Thank you. Já que a gente tá gravando sobre beisebol, eu me dou o direito de comer um salgadinho sem disfarçar. Como se você não fizesse das outras vezes. Mas nas outras eu disfarço. Disfarça pra caralho.